altitude, é como é que estão? Sorte 1.500 pés. Ok, tá liberado de 1.500 a 2.500, não há tráfego de conhecimento a reportar, mantém-se na escuta. Tô na escuta, é como é que estão? Coral 76, controle autorizado agora até 2.500 pés, via chegada a mão para final LS, Coral 76. No quadrão Xamir, da presente, está autorizado a voar. Posição Duna. Boa, Duna. 63 no quadro. Kigo 1807, identifique. Bom, Fidessa 4000, altímetro 10, 1-1. Gente, Vitor, em condições visuais, reporte através do Parque de Pituaçu. Mike, é com Vitor. Vitor, reportará a sua. Autorizado 2.000 pés, livre LS, reporte localizador, Coral 76. Antenão 4710, desça e mantenha 3.000 pés voando Duna. Antenão 4710. 3.000 pés voando Duna. Oxanair 6314, tráfego 2 horas 10 milhas, Airbus 319, rumo Nordeste. Reduza 2.50 mais. Romeu Oscar, descida visual para pouso em Morro de São Paulo, um abraço para reportar. Serviço Radar encerrado, frequência livre. Kilo Romeu Oscar. Salvador Azul 4065 decola. Azul 4065, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Vai prosseguir, pode voar a frente da presente? Negativo, Azul. Desculpa, negativo? Afirma. Negativo. Ok, vai cumprir o perfil então, obrigado. Antenão 4710, redução 1.80 mais. 4710. Oxanair 6314, redução 2.00 mais. 2.00 mais, 6314, Oxa. O 4065 pode voar Leda então? Leda positivo, autorizado. Obrigado. Yankee Uniforme, vento 1 centena no 4 nós, autorizado a decolagem, pista no 7. Cada 2 milhas de turno. Pode entrar agora em contato com o controle 119.8, até o reporte. 1198, grato, Charlie Alpha Tango. Oxalé, Pantanal, 470 para 2000 pés, proa de duna, livre ILS, informe estabilizado. Pantanal, 470. 2000, livre ILS, Pantanal, 470. Oxalé, 6314, reduza 1970 nós, desse mantenha 3000 pés. Altímetro 1011. Oxalé 6314. Afirmativo 3.000, 1.011, ajustado, reduzindo 1970. Controle Salvador, é o Papa Romeu Charlie Alpha Tango. Papa Romeu Charlie Alpha Tango, prossiga. Decolou de Salvador, destino Vera Cruz, está mantendo 500 pés no Traverso de Pituaçu, Charlie Alpha Tango. Gente, Tango, mantenha esse visual reporte através do farol da barra, em condições visuais, Charlie Alpha Tango. Vai manter condições visuais, você pode olhar através do farol da barra, é o Charlie Alpha Tango. Mike é quick. Isso, pouso para a época do serão no 7. Isso. Ok, confirma a hora do plano. Já faz 10 minutos. Só um minuto, coordenação, 2 campeonatos. Confirmando a valência. Temos helicóptero, vai prosseguir para pouso pairado na cápsula no 7, sem interferir com este aproximação da 10. Coral 7 metros. Este gasto para o 7 metros, esse pouso também está bastante travado. Vamos ver. Dá para ver a separação melhor? 3 no 4, a separação ainda está dentro da regulamentar, somente reduz a velocidade e seguirá o tráfego sem problemas à frente. É, problemas grátis. Localizador 4790, visual campo, aeronave. 4710, ciente, passou duna, completa LS, torre 118, meia dúzia. Pantanal 4710. 26, obrigado. Uma 8, aciona 0136, é o... acho que o LS. 2000, dona autorizada, ILS. Meu Oscar Bravo, entendido, 03 a bordo. Flutax, 2-1862. 47190. Pantanal 4710, boa tarde. Compare de aproximação, aguarde informações de pista livre, número 2 para pouso. Tráfego precede está aproximadamente aí, meia milha para cabeceira, um Hércules da Força Aérea. Vento, 110 graus, 1-6-12-9, ajuste no 011. Pantanal 4710. Ciente, aguardo, 10, tá? Pantanal 4710. Romeu Oscar Bravo, mantém escuta. Papa Tango, Whisky Yankee, uniforme e controle. Gente, Índia Nova Baralfa, complete visual, torre 118-65, Índia Nova Baralfa. pode manter a minha escuta na, até a interseção. Patanal 4710, pista livre, autorizado pouso, vento 110 graus, 14 nós. Autorizado pouso, 10, patanal 4710. Romeu Oscar Bravo, autorizado o acionamento em parte para táxi e decolagem. Romeu Oscar Bravo. Acerto o táxi para decolagem. Autorizado o táxi, aperta a interseção TATÁ para decolagem. Bravo. Pode chamar o controle, o whisky aqui uniforme? Centro. Ok, já foi instruído, eu vou chamar o controle 19.8. Ah, desculpe. 2000 via MOF e reporta no localizador aí 07. Controle whisky aqui uniforme. Guarda cópia. Irá guardar cópia. 4 Ok, aguarde. Azul 4065, passa 1 no 60, chama Recife em 125 decimal 1, azul 4065. 251, obrigado. O meu Oscar Bravo, cruzado ingresso de decolagem, com proa do corredor Axé, vento uma centena no 4 nós. Atento ao tráfego agora final, piso no 0 sem interferir. Correu, boa tarde, do Oceanair 6314, está numa final estabilizada. Boa tarde, Oceanair 6314, completa aproximação, aguarde formação de pista livre, número 2 para pouso, o tráfego precede, é um Airbus da Pantanal, está aproximadamente meia milha para cabeceira, vento uma centena no 49, ajuste no 09. 6314, aguardando. Centro Campina Grande, Recife 2645, whisky Yankee uniforme. 12685, whisky Yankee tango, whisky Yankee uniforme. 2685. Whisky Yankee uniforme. 49, copia. Controle Salvador, é o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, controle. Chega a decolagem, confirmando o voo local. Leva em Taparica. Taparica. Ok, Ciente Bravo, prossiga em condições visuais. Frequência livre. Romeu Oscar Bravo. Bravo, Bravo. Salvador, boa tarde, voo 1396, informação Papá, dando 160 para o 150. 396, sem identificação, desça 060, chegada Mari, voo no 396. 060 na Mari, voo no 396. Oceanair 6314, vento 1 centeno no 4 voz, ajuste no 09, pistolinho autorizado pouso. Desde pouso, 6314, Oceanair. Oceanair, só confirmando, temos um tráfego aí que está aproximando a 17, mesmo não irá interferir com este aproximação, é um Charlie 150. Está ciente do tráfego, senhor. Grato. E em Alvim, temos um tráfego agora aproximadamente 1,5 mm para cabeceira, uma Airbus da Oceanair. Continue a aproximação, informarei eixo da pista no 7 livre. November Alpha, eixo da pista no 7 livre, autorizado o pouso. Informo, 1 centena, 1 no 62 é nosso. Localizador, gol 807. 807, Ciente Duna, torre 118, meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, boa. 18, ao livrar direito, 121, decimal 9. Direita, 219, gravação. Cara. 2, Salvador, gol 1807. Estabilizando na LS, dura baixada de travada. 1807, compete aproximação, informarei pista livre, é o número 1 para pouso, vento 1 centena, 1 no 629, ajuste no 09, 1807. Gente, aguardando pista livre, gol 1807. Zebrado 14. Já na Avenida Salas 19, autorizado Betrec, reporte pista livre. 396, controle, reautorizado 4 mil pés, chegada a mar, 101, 1 na Jeste, Gondo 396. Entendido 4.011, Gondo 396. Afirmo. Controle Salvador, boa tarde, está 3.192, informação Papá. 392, controle, complete curva direita, voa do mar e desça 5.000, identifique, 1.011 no ajuste, então 3.192. Sua posição está entrecortada, controle, confirme 3.192. 3.192, acione identificação, complete curva à direita, voa do mar e desça para 5.000, 1.0, 1.1, então 3.192. 3.192, copiou curva direita da mar e desça para 5.000, 1.011. A sua transmissão continua entrecortada, tá? Ok, 392, a sua transmissão também está entrecortada, porém inteligível. Boa tarde, senhora, está passando sola, desculpa. Ok. Azul 4032, controle, desce e mantém 2.000 autorizado ILS, repórter estabilizado. 2.000 livre ILS, sendo estabilizado, 4032. Então, 05, aposta, ouça, 63, 194. Firmativo. Desculpa aí se não ter se comunicado antes, senão estava resolvendo aqui o negócio melhor. Sem problema. Está estacionado de frequência, 9 Alfa. Solo Salvador, muito boa tarde. Esse é o Tantra 3155, informação Papá. Tantra 3155, Papá, confere com a Gina a informação que custa agora é aquilo. É, foi só Cangina, é Quebec. Só alterado o horário, ok? Tantra 3155, Guarulhos, confirme o nível. 360, por gentileza, senhor. 360, sim, a gente aguarda em coordenação junto ao centro Recife, mas em alguns instantes eu pago cópia. Afirmativo, tem a saída prevista? Dael. Dael de né, confirme. Não, inicialmente Dael, Leda após Leda, direto posição Bidev, ok? Apenas confirmando o nível 360. Afirmativo. Center. Tem leve ingresso para 056314, senhor. Afirmativo. Certo. Senhor, só para contar, qual é a saída prevista para Brasília? É, geralmente as aeronaves da sua companhia estão fazendo Momo, Albo e Nitz, ok? Se o plano do senhor vier como regularmente vem, é, a primeira posição é Nitz, então é Momo, Albo, Nitz. Muito obrigado. 2-2, Olivar direito no 2-1, no decimal 9. 219, Ouro 807. Solo Gol 1807, livrando na Fox. 807 ingressa via Alfa Kilo para o pátio 3. No pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, ok? Alfa Kilo para pátio 3, reportará para o pátio 1, Ouro 807. Até amanhã. Papá Romeu Lima, Charlie Juliette, Virgínia. Na reporte, fala da barra, Romeu Oscar Bravo. Pela nosso repetidor aqui não tá, ainda não estamos recebendo não, mas eu checo um controle também, só um minutinho. Torre, boa tarde, Azul 4032, de volta uma milha para o externo. Azul 4032, boa, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena no 49, ajuste no 09, 4032. Rio e 11, livre pouso. Lima Charlie Juliette, de fato a gente está recebendo agora, só que conforme anteriormente, que é a identificação. Direto? Isso, ele fica piscando aqui a identificação, ele fica direto. O Gol no 649 aguarde para o posto, ok? Tem aeronave da companhia que vai estacionar à sua esquerda. Já da presente, coordene com a equipe de solo. Após o Bang da Gol estacionar, à sua esquerda, no 04, está livre o seu pushback acionamento no 03. Coordenação após estacionamento da aeronave no 04, inicia o posto, Gol 649. Gol noite 07, em frente, pátio principal, 04 ao portão. Frente, pátio principal, 04, 1807. Tá 3155, pronto, cópia. Tá 3155 na escuta para cópia. Afirmativo, pode seguir. Tá 3155, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Momo Cogino, perfil da saída Dael. Dael Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 55 no meio do transponder, 5516, 1098 ao controle, tá 3155. 38, Cogino, tá 3055, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, pós-voa Bidev. Transponder 55 no meio, controle 119.8. LS na proa de Duna, reposto estabilizado, localizador, Uno 396. Uno 396, Duna. Termo livre, LS. Azul 4032, no solo 27, a livrar 121 decimal 9. Livrando 219, obrigado, até amanhã. Até mais. Salve Salvador, boa tarde, 6327 Oxené, formação Quebec, 240 Ilhéus. 240 Ilhéus é o nível? Afirmativo, senhor. Afirmativo, mais um minuto, cópia, Quebec, informação em curso, confere agora, sim. Ok, é apenas saída prevista, prendida, coral? Dael. Dael, sim. Sala Azul 4032, livrou, não te escuto. Azul 4032, livrou, chamou, táxi via Alfa. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte na saída do Pátio 3, o Azul 4032. Alfa, Kilo, Pátio 3. Vai informar na saída, o 4032. Chané 6327, copia? Negativo, senhor. Ah, 6327. Chané 6327, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240. Decolagem da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Lida, após Lida direto Ilhéus. 5502 no transponder, 1098 ao controle. Chané 6320. Autorizado Ilhéus, 240, decola da 10 com curva direita no perfil da Eoleda, Boer Leda, Ilhéus, 5502198. Correto, reporte quando pronto, pressionamento e puxa, Oxenia 6320, Oxenia 6327. Reportará, 6327. 6,6, uma milha de Cipra, baixou e travou visual. 7, Golo 396, é o autorizado pouso, pisto 10, vento 1 centeno no 49, ajuste agora é 10, 10. 1010, pouso autorizado, gol 1396. Gol no 649, está livre via Índia até o ponto de espera. Mando lá pronto, 2186. O altímetro agora 1010. 1010 no altímetro, bom voo. O ajuste 1010, ponto de espera 1186. 649, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Azul 4032, tá livre o ingresso no pátio principal, posição 08. Livre acesso ao pátio principal, 08 a posição, 4032. Salvador, gol 649, ponto de espera da 10. Gol no 649, aprova passagem do tráfego na curta final, companhia 737, a linha mantém pistão 0, confirme-se visual. Afirma que o visual começa, após passagem do tráfego, a linha mantém 10, gol 649. Positivo.